DJ Milky. Mete só os porradão. Manda os brothers. Sucesso em todo o Brasil. DJ Milky. Só malandro. Você marcou.